Trago guardada num quintal dentro de mim, porto fechado que o povo chama jardim. A fina flor do alecrim, cheirosa dama da noite, rosa de cheiro sem fim. Trago guardada num quintal dentro de mim, porto fechado que o povo chama jardim. A fina flor do alecrim, cheirosa dama da noite, rosa de cheiro sem fim. Flora bonina, Deus encarnada, mostra-me assim um verde verão, jasmim secreto ao sol glorioso, um mistério gozoso pro meu coração. A face oculta da lua aparece na água do brejo. Vitória regia, ausência total de desejo. Joia de jade, de onde a luz vem? Lâmina animal, espelho que tudo reflete, que nada retém. A paz da verdade preserva mesmo um bichinho e faz a vontade da erva e do ovo, do ninho, que as coisas sejam só o que são. Eis o Fausto do amor sem defeito, sujeito a objeto de nula intenção. Flora bonina, Deus encarnada, mostra-me assim um verde verão, jasmim secreto ao sol glorioso, um mistério gozoso pro meu coração.